teus ouvidos a minha oração. Escuta meu clamor. A opressão do ímpio me rodeia, mas em ti, Senhor, eu busco amor. Salva, ouve meu lamento, tua paz é a força no meu tormento. De dia e à noite eu clamo a ti, na tempestade encontro abrigo em coração dorido, assaltado em temor. Quem me dera ter asas para voar. Fugiria para longe em teu amor. No deserto eu descansaria a sombra. Você salva, ouve meu lamento, tua paz é a força no meu tormento. De dia e à noite eu clamo a ti, na tempestade encontro abrigo em paz é a força no meu tormento. De dia e à noite eu clamo a ti, na tempestade encontro abrigo em braços.